Gerais. Pois apesar de tudo, o trem tá bom demais. Minha preta me espera, meus parceiros e meus pais. Motivo pra comemorar agora, tenho demais. O mineirinho é tio, provou que é capaz de viajar pelo Brasil e representar as Gerais. E cê pode ter certeza que foi bem representada. Saca só o pessoal que conheci na caminhada: G.O.G., Rapadura, Léo Cabral, Kiko Santana, Ariel, Anjo Duarte, Eloleri, Tiana, Gesso, King, Combo, King, Nino, Brau, Simples Reportagem, Marechal e Zebral, Periafricania, versão popular, a família Inquérito, X e Gaspar, realidade cruel, Japão e provérbio X, Sérgio Vaz, Ferrez, Nelson e Paulo Diniz, Nego Chique e Sub-Rei, Mira Negra e Lamartine, Nego Dé, Mascote, Maria Rita e Lenina, Musa da Coperifa, MC de Dino Black, Diogo Santos, Costa Costa e MP Black, DJ Thiago, DJ Chocolate, DJ Tano, DJ Brother, DJ Léo e DJ Adriano, Vera Verônica, 286 e Preto Soul, Relato Consciente, Magneto e Diga Rô. Gerais, já não vejo a hora de rever os Sobrais, a dona Benedita, a Linda e a Lilia, e também os parceiros que fazem parte da família. O Gugu é um que sempre posso contar. Fala nisso, aquela grana um dia eu vou te pagar. E o Paulo também, nunca me deixa na mão. Eu sou filho da mãe dele, mas ele é meu irmão. E o Jonas, daquele nem se fala, amigo de fé que toma café na sala. E o Marboy, nem sei como agradecer os favores que ele nunca se negou a fazer. E o Cleito também, me adianta um lado, pra ele também tô devendo alguns trocados. E o Peter, ele lá é uma piada, quando ele chega a gente cai na risada. E o Dói, nem precisa dizer nada, ele já fica o dia todo com conversa fiada. E o Dunga, vixe, aquele é esquisito, sempre com aquela ideia que tá vendo o espírito. O Thiago até pode sofrer um ataque, e o Blade só parece pra mexer nas picape. E o Muguinha faz as mina correr atrás, amigos assim, só lá em Minas Gerais. Eu já tô voltando.